Na manhã desta terça-feira, dia 10 de março, foi lançado oficialmente o Arquivo Histórico de Gaspar aqui na sede da Biblioteca Pública Municipal. Nós vamos conversar agora com a professora Leda Batista, a pessoa que mais se envolve em contar a história de Gaspar. Dona Leda, finalmente chegou o grande momento para mostrar para a cidade um acervo de fotos contando essa história de 86 anos de Gaspar. O que nós estamos fazendo é divulgando a história de Gaspar através de exposições. Então, hoje nós estamos trabalhando duas exposições. Uma na praça, que fala sobre a trajetória histórica da praça, e outra aqui na biblioteca, com os diretores das escolas, com os convidados, os familiares dos antigos emancipadores de Gaspar, né? Sobre a emancipação política de Gaspar. Essas exposições também estão funcionando nas fábricas, nos refeitórios, e cada momento público que temos, nós estamos levando também para as capelas um pouco da história de Gaspar. O arquivo histórico mesmo será aberto para os gasparenses fazerem pesquisas e fazerem doações somente no ano que vem, porque ainda temos muito trabalho de caráter interno. Quantas fotos estão expostas já nessa primeira exposição? Lá na exposição da praça nós temos 13 e aqui nós temos 19. Essas mesmas exposições serão levadas para a Câmara de Vereadores no dia 12. Prefeito Kleber Vandal esteve acompanhando essa apresentação sobre o Arquivo Histórico de Gaspar, onde hoje começou a exposição dessas fotos desse acervo brilhante da Universidade da Cidade. A importância, prefeito, para Gaspar estar apresentando essas fotos para toda a comunidade. Bom, Gil, amigos da Rádio Centenário, na verdade, essa questão do arquivo histórico, né, é um trabalho que a gente iniciou no primeiro ano de mandato, 2017, e a gente vem fazendo um trabalho muito grande junto com a Secretaria de Educação, Departamento de Cultura, junto com a professora Leda Batista, com empresas parceiras que está junto, nos ajudando nesse sentido, e é algo que me deixa feliz, porque é a história da nossa cidade, é a história do nosso município, é a história da nossa gente. E agora, com essa ação, né, aqui na biblioteca, apresentando aí um pouquinho sobre a emancipação político-administrativa do município de Gaspar, e toda uma série de ações aí que a gente já tem programado, tanto da parte no sentido de institucionalizar o arquivo histórico dentro do organograma administrativo da prefeitura, bem como da parte técnica efetiva, né, de a gente catalogar todo aquele arsenal, todo aquele acervo, né, que a professora Leda tinha juntamente com a Lince, a empresa Lince, de doar isso para o município, de ter um local aqui junto da biblioteca pública para abrigar esse material. E claro que no futuro, onde era o antigo prédio do BESC, né, a gente comprou, eu comprei o ano passado para a prefeitura, e vai ser para abrigar a biblioteca pública e o arquivo histórico. Né, a gente já tem o projeto de reforma praticamente pronto, estamos aí trabalhando nesse sentido. Então é algo que é importante para nós, é tão importante, né, a gente dá uma importância tão grande quanto qualquer outra obra de grande porte, como o Anel do Contorno, que a gente está executando, que é a maior obra de mobilidade e infraestrutura da cidade, é a mesma importância que a gente dá para o arquivo histórico, porque agora, né, os alunos, os professores, as escolas vão saber se orientar, vão ter aonde se orientar sobre a história do nosso município, né? A história de Gaspar, e isso realmente é extremamente importante e nos deixa muito felizes. Vamos conversar com a secretária municipal da Educação, Zilma Sansão Benvenuti, também participando dessa apresentação do acervo histórico de Gaspar. Secretária, a partir de agora, Gaspar então passa a conhecer mais um pouco da história do município nesses 86 anos através desse acervo histórico apresentado nessa manhã. Isso mesmo, Gil. Então, a gente teve, integrando a nossa programação do aniversário do município, nós tivemos um momento do arquivo histórico e a emancipação política de Gaspar. Nós tivemos, então, na biblioteca pública, um momento onde a professora Leda Batista fez uma exposição de como se deu a emancipação política de Gaspar. Todo esse acervo nós temos, então, no nosso arquivo histórico do município, e ela preparou uma exposição de fotos e também um folder com material que foi patrocinado por gasparenses, e com isso a gente está levando a todas as nossas unidades de ensino de Gaspar e a toda a comunidade um material onde está exposto toda a história da nossa emancipação política. Isso também integra o serviço que o prefeito Kleber sempre nos insiste que a gente fizesse, e a necessidade de Gaspar ter um arquivo histórico já é antiga. E graças a Deus nós conseguimos então trazer esse acervo que a Fundação Lince fez, Fundação Frei Godofredo através da Lince, e hoje então já integra o patrimônio do município, esse acervo documental histórico de Gaspar. E hoje, então, nós trouxemos os dirigentes de todas as unidades de ensino de Gaspar na Biblioteca Pública e fizemos uma exposição dessa história. Foi um momento muito rico, muito bonito, e também os colaboradores estiveram presentes, os patrocinadores de todo esse material que vem sendo construído desde a década de 80 em Gaspar, e estava arquivado sem uso da comunidade. Agora, então, está aberto à comunidade no nosso arquivo, que já está em funcionamento, então, próximo à Biblioteca Pública do Daniel Stins, no nosso município de Gaspar. O presidente da Câmara Municipal de Gaspar, Sr. André Quintino, também esteve presente neste evento aqui na Biblioteca Pública Municipal sobre o acervo histórico da cidade de Gaspar. Presidente, muito importante essa apresentação da professora Leda Batista contando a história do município? Ah, com certeza. É importante, né, resgatar a história do município de Gaspar, ver como se desenvolveu e principalmente politicamente, né? A história política de Gaspar é muito interessante, principalmente a história contada pelo seu Leopoldo Chiram, que foi o primeiro prefeito aqui do município de Gaspar, um homem aguerrido, visionário da sua época, e a gente fica muito contente de participar, e principalmente da dona Leda ter esse carinho especial para fazer esse resgate tão importante, resgate das nossas raízes, resgate da vida política de Gaspar e também das famílias de Gaspar. E nesse momento a gente também aproveita, Gil, vai ter essa exposição, será feita também, vai ter uma abertura no dia 12, aqui na Câmara de Vereadores, na sessão solene alusiva aos 86 anos de Gaspar. A dona Leda vai levar toda a sua exposição que foi feita hoje aqui na biblioteca, será levada lá para a Câmara de Vereadores, lá no hall da Câmara, para apresentação, e vai ficar aberta ao público gasparense durante 30 dias para o público saber mais um pouco da história política aqui do município de Gaspar. Da Biblioteca Pública Municipal, falando sobre a apresentação do arquivo histórico do município de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.